Shake your booty, baby. Shake your booty, baby, now. Shake your booty, baby. Shake your booty, baby, now. Popozuda, safadinha, sarra firme, vem no grau. Popozuda, safadinha, sarra firme, vem no grau. Sarra, sarra, sarra firme, vem no grau. Sarra, sarra, sarra firme, vem no grau. Popozuda, safadinha, sarra firme, vem no grau. Popozuda, safadinha, sarra firme, vem no grau. Sarra, sarra. Sarra firme vem no grau, sarra, sarra, sarra firme vem no grau, topozu da safadinha, sarra firme vem no grau, topozu da safadinha, sarra firme vem no grau. Sem fofoca, sem cucharra, sem caos, sem mimimi, hoje vamos se envolver, eu não quero te iludir. Sem fofoca, sem cucharra, sem caos, sem mimimi, hoje vamos se envolver, eu não quero te iludir. Que o Denis é marolento, faz o movimento, RD é marulento, faz o movimento. Novinha, chega pra cá pra eu te mostrar meu documento. Depois chega pras amigas falando do meu talento. Shake your booty, baby. Shake your booty, baby, now. Shake your booty, baby. Shake your booty, baby, now. Popozuda, safadinha, sarra firme, vem no grau. Popozuda, safadinha, sarra firme, vem no grau. Sarra, sarra, sarra firme, vem no grau. Sarra, sarra, sarra firme, vem no grau. Popozuda, safadinha, sarra firme, vem no grau. Popozuda, safadinha, sarra firme, vem no grau. Sarra, sarra, sarra firme, vem no grau. Sarra, sarra, sarra firme, vem no grau. Topozuda, safadinha, sarra firme, vem no grau. Topozuda, safadinha, sarra firme,